No jardim, a menina e o menino andam juntinhos, mãos dadas, lembro bem. Mas o tempo passa logo com carinho e nós crescemos amando-nos também. Um beijo, um passeio mais além, um padre, uma igrejinha e tudo bem. E assim vivemos muito bem. E viva o amor, pra nós não existe mais ninguém. E viva o amor, procurar em cada espinho ver a flor. Pois quando se ama, a vida é bonita e tem mais cor. E viva o nosso amor. Uma casa lá no alto da colina, tão pequenina, só cabe eu e você. Na janela muitas flores tão bonitas, até parece que alguém pintou um quadro pra enfeitar nosso viver. E quem faltava logo vai nascer. E assim vivemos muito bem. E viva o amor, pra nós não existe mais ninguém. E viva o amor, procurar em cada espinho ver a flor. Pois quando se ama, a vida é bonita e tem mais cor. E viva o nosso amor. Ao chegar o inverno, os velhinhos sempre juntinhos, contentes, vão se olhar. Recordar velhos tempos com carinho, pois cada dia vivemos para amar. Assim não vamos lamentar o fim, pois Deus fez nossa vida tão feliz. E assim vivemos muito bem. E viva.